Espaço Local. Agora 6h30, esse é o Espaço Local, chegando aqui na sua quarta-feira. Você já sabe, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Isso mesmo, você acredita no próprio som? Tem sua banda? Ou toca um instrumento e acredita, né, nas suas composições? Já sabe que esse é o espaço dedicado a você, músico de Ubatuba. Não me canso de repetir da efervescência da cena musical de Ubatuba. Muita banda bacana, muito músico aí, criativo, levando e acreditando na música própria. E, claro, começando aqui hoje, a gente está um pouco fora do horário, mas quando a gente falar a partir das 6 horas, significa que não tem aquela hora certa para começar, não é 6 horas cravado. Seja muito bem-vindo, quem tá falando é o Jabrum, e hoje nós temos o bate-papo aqui, vai ser um pouco rápido, mas acho que vai ser certeiro com o pessoal do Complexo B. Então é sempre um prazer estar trazendo bandas que acreditam na própria música. Lembrando também para você entrar em contato com a gente via Facebook / Espaço Local, ou vá na nossa fanpage também via Facebook, no Gaivota, Rádio Gaivota FM, ou na nossa fanpage gaivota.fm.br, ou se preferir, ligue aqui pra gente no 3833-5550. Lembrando, o apoio cultural do nosso Espaço Local vem por conta do Blues on the Rocks. Daqui a pouco eu passo a agenda musical, e também da América Music Luthieria. Logo mais a gente passa aí. Vamos conversar aí com dois integrantes. Acabei de saber aí que a banda, que era um quarteto, hoje é um power trio. Eu, particularmente, gosto muito do power trio, né? Seja bem-vindo, meus caros. Estou aqui hoje no estúdio aqui com o Tufão, que hoje é baixista e vocalista, e o JP, o Felipe JP, baterista. Tudo bem, meu caro? Boa noite, meu querido Jabrum. Tudo bem? Boa noite aos ouvintes aí também. É um prazer estar aqui com você. Agradeço bastante aí o convite e vamos que vamos, né? Oh, isso aí. E aí, meu querido JP, tudo certo? Tudo certo, Jabrum. Na correria hoje, né? Correria sempre, né? Pode parar. Não, legal, vou contar aqui. Os caras tiveram um problema com o carro, chegaram atrasados, os caras estão aqui suando, ofegante, coisa e tal. Não, isso é o bom de fazer rádio ao vivo. A gente tem que passar verdade. Essa verdade. Hoje em dia não dá mais pra você esconder determinadas verdades. Pô, não ia começar, coisa e tal, mas tudo certo, os caras estão aqui. É um prazer. Antes de mais nada, eu tava até conversando com o Tufão. Antes do projeto Espaço Local estar no ar, eu já tocava no Tarde Gaivota a música Outra Chance de vocês. Pô, show de bola. Vocês já participaram aqui de algumas entrevistas com o Elísio Russo, né, meu caro amigo Elísio Russo. Aí um dia eu peguei o CD de vocês, vou dar uma ripada aqui, peraí, deixa eu colocar isso. Eu escutei e falei assim, aos poucos eu já vou começando aqui, iniciar um pouco essa ideia de mostrar, né, A música local, né? Antes de mais nada, é um dever da rádio comunitária também, de ser esse braço, né, para a comunidade, e principalmente na música, né? Eu, como músico também, então eu sei o quanto que é difícil um espaço dedicado para nossa própria música, verdade, né? Mas enfim, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aí rapidinho aí o que é a banda, por que o nome, quando começou, principais influências, né? Fala um pouquinho então, pra gente. Então, a gente começou a banda em 2007, né? Foi até na sala de aula de um colégio, aqui no Deolindo, aqui. Na época, a gente tinha um outro vocalista, que é o Elton, né? Mandar até um abraço pra ele, que eu acho que ele tá ligado aí. Lá do Félix, surfista. E aí a gente, naquele calor da adolescência ali, de comprar aquelas revistinhas de cifra, de ficar tocando um Charlie Brown ali, um CPM, na sala da escola ali. né, pra pegar as menininhas também na época, né? A gente acabou... Que é sempre esperto, né? A gente acabou começando a ficar levando mais a sério, né? Aí fomos cada um comprando instrumento, fazendo um ensaio fim de semana. Sim. E acabou ficando sério. Tocamos no aniversário meu, a galera curtiu. Isso é muito legal, porque tem a resposta da galera, né? Aí... Eu sempre comento aí que é legal, a maioria das bandas, né? Principalmente quem tem que ganhar, hoje tá ganhando dinheiro com música... Às vezes não tem um lugar onde você tem um espaço só pra tocar a própria música. Então, logicamente, tem que tocar os covers e coisa e tal. Mas eu canso de falar aí pro pessoal que, apesar de você estar ali batalhando, tocando cover, ganhando seu dinheiro, coisa e tal, quando você toca uma música própria, a galera presta muito mais atenção. Isso é um fato que a gente já venho percebendo já ao longo desses anos, junto com o nosso apoiador, o Blues Under Rocks, estou sempre ali. Quando o pessoal fala, ó, galera, a gente vai tocar uma música nossa, a galera já olha e diz, opa, agora vamos ver qual que é realmente dos caras. Sem desmerecer, legal, a influência. No caso de vocês, tem mais o CPM22, o Charlie Brown, aquela pegada. Então, pô, legal, é a influência agora. E a visão de vocês, do que vocês querem passar. Do mesmo jeito que acontece quando eles gravaram, né? Todo mundo começa nessa prática de fazer cover, pegar influência. Mas acredite sempre no próprio som. Tamo junto. Isso aí, então. Por que do nome Complexo B? Então, a gente tava ensaiando num porão velho que a gente ensaiava, que a gente alugou de um amigo nosso, que era o fundo de um quarto da casa dele. Legal. E nisso a gente tava sem nome ainda. E tava reformando a casa, o porão e tal, e tinha um lixo assim. E no meio do lixo tava uma cápsula, assim, de Complexo B. E a gente falou assim, pô, vamos colocar um nome, assim, que não tem nada a ver com banda. Uma coisa bem, bem diferente, fora do normal, assim, pra chamar legal, atenção mesmo, legal. Entendeu? E acabou até dando certo, até. A galera gosta pra caramba, assim. Muitos legal. Perguntam, assim, o porquê, né? É, todo mundo sempre pergunta, mas, assim, é o objetivo de ser uma coisa fora do normal, diferente, assim, entendeu? Ok, então. É, JP quer falar mais alguma coisa aí? Dá um complemento aí? Não, é tudo isso aí que o Tufão falou, né? Realmente o nome veio dessa... originou-se dessa cápsulazinha de complexo B que eles acharam no lixo, né? E aí é aquilo, né? É o remédio para os seus ouvidos. Tá com imunidade claro. Baixa, Complexo B. Você procura no Google, ou tá o remédio ou tá a gente. Olha, isso é muito bom, hein, meu? Ah, legal, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar então o som. Você já está sabendo que essa nossa primeira entrevista aqui é uma apresentação da banda aqui para os nossos ouvintes da Rádio Gaivota FM. E logicamente, né, não é só essa vez. Vocês já estão convidados para virem outras vezes, assim. Obrigado. Que vocês estiverem com som, mais som, ou de repente já lançou o CD. Agora hoje vocês estão apresentando o EP, né? Isso. Então vamos começar numa sequência que vocês passaram para mim. Tudo bem? Eu posso escolher a sequência ou vocês querem? Pode, não. Fica à vontade. Você que manda aqui. Na verdade, são vocês que mandam. Eu só fico facilitando aqui. Então vamos lá com o que eu sinto por você. Pode ser? Pode ser, começando, sim. Então, solta o som aí. Complexo B aqui no nosso espaço local. Poder tocar e te sentir que não estou sozinho. Espaço Local. Você que tá ligado aqui no 104.9, esse é o programa Espaço Local. Hoje o bate-papo com a banda Complexo B, hoje com a participação do Tufão, hoje baixista e vocalista, e do JP Batera. Pô, legal o som, hein? O que eu sinto por você. Fala aí para os nossos ouvintes aí, o que vem, o que fala, qual é a mensagem que vocês passam nas músicas de vocês, quais a influência, quem que é o cabeça, né? Tem sempre aquele que sou mais o letrista, sou eu que componho as músicas, ou isso é coletivo? Então, na verdade, o objetivo que a gente tem com as nossas letras, assim, é passar uma mensagem positiva, né? Falar de amor aí, esse mundo aí tá tão complicado, tá precisando tanto, que a gente quer poder participar um pouquinho dessa mudança aí, né? Sim, se a gente fizer a nossa parte, acho que todo mundo consegue dar uma reviravolta aí. E quem que é o cabeça nessa história de letras e então, coisa? Esse... É coletivo? Essa EP foi eu que compus, né, as letras, né? Ah, na verdade, foram os outros integrantes que gravaram, mas agora a gente tá fazendo uma reformulação das músicas, porque o Felipe tá com a gente faz um ano agora, o Mário também entrou agora na banda também. Só que a gente também já tem várias composições novas juntos, né? Sim. Inclusive entendi. Uma que se chama Paraíso Fiscal. Sim. Que a gente deu um pouquinho de uma mudada no estilo, assim. Porque é mais um hardcore. Sim. Protestando também, falando a atual situação política do país, né? É, não. Acho que o Felipe dúvida. Pode falar um pouquinho melhor dessa música aí. Então, essa música aí, pra dizer, pra ser bem sincero, era uma música antiga, né, Tufão? Que nós vamos regravar agora. Ou no final desse mês ou no começo do outro, né? Acho que no começo do outro nós vamos regravar aí. Estamos com um projeto novo aí. Pra falar dessa atual, né? Sim, sim. Como a situação tá isso, hoje. A situação tá crítica. Aí a gente mudou um pouquinho, deu uma reformulada. Fizemos um hardcorezinho bacana aí. Que a galera que curte um rock and roll um pouquinho mais pesado vai curtir pra caramba. Legal. No release de vocês mandaram pra gente, vocês são uma banda de pop rock. Isso, pop rock. Ok, sim. Então, quando fala um pouco de hardcore ali, eu acho legal pra me dar essa pegada mais pesada, né? Isso. Pô, interessante, hein? Então, já faltando exatos 18 minutos para 7, já vamos partir já para outra música, então. Tá tudo bem? Opa. O caminho é você? Isso, manda okay, bala aí. Então, esse é o Complexo B aqui no Tamo Espaço aí. Local. Espaço tá local. Existe o céu, eu sei que existe o mar, eu sei que existe o sentimento de amar. Um sentimento tão bonito que cresceu como amigos depois que a gente veio a se encontrar. Mas eu sempre te vi sofrer e nem sei como dizer que agora o que eu quero é você. Vamos ver se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. Te conquistar, eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. Eu sofrer. E nem sei como dizer que agora o que eu quero é você. E vê se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer. Que o meu caminho é você. Espaço Local. Muito bem, agora faltando exatos 14 minutos para 7 horas da noite. Esse é o programa Espaço Local, hoje com o Complexo B, uma parte da banda. Já que hoje a banda, né, é um trio, né, o JP, o Felipe JP, baterista, e o Tufão, baixo e voz. E aí, legal o som, hein? Caminho é você. Pô, valeu, cara, de coração mesmo. É, né? Rapaziada, que tá feliz de estar aqui hoje na rádio. A gente tava comentando aqui. É bem legal, né? Estar aqui, poder mostrar a sua. Você tá sempre. A gente é sempre acostumado, né? Eu que venho de outra geração, né? Não tinha tanta história da rede social e coisa e tal. Então, ir na rádio era algo assim. Ficava, ó, nossos ídolos, coisa e tal, a banda favorita lá. E legal quando a gente também tá fazendo esse papel hoje aqui. Não, com certeza. E a gente tava com saudade de vir aqui também, né? Como você. A gente tava conversando antes de entrar no ar. A gente veio aqui a última vez, foi com o Russo foi ainda. Foi com o Russo, né? Manda um abraço pra ele aí, se estiver ouvindo. Sim, claro. Parceiro nosso também. E a gente tava com saudade de vir aqui. Tamo até nervoso pra caramba. É, relaxa. isso acontece. Só lembrando, hoje a banda antes era um quarteto, agora tem mais um integrante, né? Que agora é o Mário que tá fazendo as guitarras. Isso, né? O Mário que tocou na banda Pacto, né? Ah, tocou sim, um tempo legal. Na banda Pacto, aí a banda desformou, ele entrou com a gente. Aqui hoje ele tá na faculdade, né? Não, tudo bem, não tem problemas. Mas já sendo aqui dois representantes, tá bom demais. Aqui, na verdade, a gente ia fazer, graças a Deus, agora 8 anos já de banda. Mas nesses 8 anos, eu acho que a maior parte do tempo a gente foi power trio mesmo. Ah, é que sim, reformulou legal. Total agora, só eu que tô desde o começo, mas sim, entendi. A gente até acostumou a ser a formação power trio, assim. Eu acho, eu pessoalmente eu gosto muito da formação do power trio, né? A minha banda é um power trio, entendeu? Show. Sem desmerecer, logicamente, até. Lógico. Às vezes facilita, sim, meu. É, no caso, como a gente faz uma coisa mais de jam, uma coisa mais hard rock, o power trio é... Verdade. É, a pegada é diferente, você tem que ser ali, uma selvageria fica legal. Mas enfim, nós estamos aqui hoje falando do Complexo B. Vamos falar rapidinho aí, como é que faz pro pessoal contatar vocês, aonde vocês andam se apresentando, como é que tá aí, telefone de contato, Facebook, passa aí pra Então a gente galera. Começou o ano fazendo um show bem legal na avenida aí, na praça de eventos, né, nos eventos que teve aí, deu um recorde aí de público legal. Isso é muito bom, hein? A gente tem se apresentado bastante lá na Sununga também. Né? E a gente tá com umas datas aí, dia 11 agora, lá no Piranguinha. Sim. Na Escola Idalina, no projeto lá do bairro. Que a gente vai fazer um som lá voluntário. Ah, legal. Pra ajudar a galera. A gente gosta muito de fazer as coisas sociais, assim, também. Ah, sim, pô. Isso é muito legal mesmo. Mas algumas datas sendo fechadas também, né? Sim. E nosso telefone de contato é 991-17-6613. Ok. E Facebook Complexo B Ubatuba. Sim. Felipe JP, né? Isso. Tufão Complexo B. Okay, em breve a gente vai ter um site novo aí também. Tem algum canal de YouTube, assim? Ou tem, ainda é tá? Complexo B Oficial. Isso, legal, galera. Tem o então, Instagram pra você, também. Ó, que já conhece o som da banda ou ainda não conhece, então, os canais, já sabe, já é de social, ajuda todo mundo, Facebook, YouTube, coloca lá Complexo B Ubatuba, que você vai ouvir o som dessa galera. Fala aí, JP. Não, é isso aí mesmo. Só jogar lá no Face, hoje em dia é tudo pelo Facebook, bem mais fácil, né? É, jogou lá no Facebook Complexo B, aparece a gente lá. Ou vai aparecer o remédio ou o remédio ou a gente. Ah, isso aí. Ó, então vou fazer o seguinte. Essa é uma música que eu já tocava. Isso. E na hora que eu falei, ah lá, já tá tocando, que vai voltar de novo pro ar, então. Então agora vamos com um som chamado Outra Chance. Esse é o Complexo B aqui no nosso espaço local. Vamos de novo. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Antes aqui de eu passar aí, ouvimos a Outra Chance. Gosto muito desse som, dessa pegada. Vou passar para vocês a agenda musical do Blues Under Rocks hoje, quarta-feira, começando com Duo Rocks, lá uma parte do Raman, né? Amanhã tem Tactus também, é outra parte do Raman, mas hoje a agenda musical começa com Duo Rocks, amanhã Tactus, Paulo Meyer de Thunderheads na sexta e a banda Blush no sábado. Blues Under Rocks ali na Avenida Chico Santos 17 no Itaguá, Facebook/Blues Under Rocks. E para você quem ainda não conhece, América Music Luthieria, lá na mãos do meu grande amigo Fofão, 3832-1476, Romaria Vitória Jean, 621, na sala 3, ali no centro, aqui de Ubatuba, ali em cima do Minoro, tá? América Music Luthieria são nossos parceiros aqui no Espaço Local. Pô, legal, hein? Bacana. Foi rápido aqui, tirando aí o nervosismo. Mas vocês têm que se acostumar. A partir do momento que vocês gostam dessa ideia de eu tenho uma banda, eu acredito, vocês têm que pensar em imagem, entrevista. Não, claro. Daqui a pouco vai pra televisão. Claro. E aí? Inclusive a gente já tá com a sessão de fotos aí, né, Tufa? Agendada já. Sim, legal. Estamos com a sessão de fotos legal e saindo sessão de fotos, partiu o estúdio pra gravação do Paraíso Fiscal, que logo vai ser lançado. Então, e aí já fico já marcado, então, assim que tiver a gravação em mãos, a gente vem aqui de novo. Demorou, aí vamos tentar trazer o Mário também, mas, que tá na banda toda aqui. Isso, o Mário não escapa dessa vez. A gente reapresenta os sons, tá? Isso. E a gente aproveita e já coloca esse novo som. Claro, véio. E desde já é só agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Temos muitos fãs que estão ouvindo, muita galera já estava pedindo, bacana, etc. Temos fãs em Minas Gerais, em isso Campos legal. Jordão, Caraguá, nossa, muito lugar. São Paulo, como é o nome do Caçapava, né? Nossa. Pô, legal. Isso também tem a ver com hoje, essa ferramenta, né, chamada rede social. Isso. Nossa. Isso daí ajuda bastante, meu. Imagina, eu venho de uma época que a gente só dependia de revista, zine, e muitas vezes a gente não sabia se aquilo era verdadeiro ou não, cara. Que a gente era assim, ficava, era aquela coisa que eu tava assistindo antes na TV. Era muito vertical, né? Era o de cima que sabe tudo, você só escuta. Isso, hoje em dia é horizontal, todo mundo tá aqui. Isso. Vamos ver se logo mais a gente começa a abrir um bate-papo dentro do programa também, pra gente ver esse feedback da galera. Mas enfim, valeu mesmo pra vocês. Hoje, né, a gente só fez rapidinho aqui, porque daqui a pouco tem que começar a Voz do Brasil. Se quiserem deixar um recado e novamente, passa o telefone, o contato pra vocês, pra gente fazer nossa saideira aqui hoje. Então, mais uma vez, passar o contato aí é 012, né? 991-17-6613. 991-17-6613. Mais uma vez também agradecer. Parabenizar o programa aí, que tá dando espaço pra galera aí. Valeu. E dizer que a gente vai estar sempre ligado aí também. O que precisar da gente, a gente vai ajudar aí sempre. Ok, é só divulgar o Espaço Local aí. E eu deixo um dica pra vocês, acreditem no som próprio. Obrigado. As críticas sempre virão pra todos sempre, os lados. Existem as críticas boas e as críticas negativas, mas enfim. Acredite no som de vocês e siga em frente. Quando vocês verem, de repente vocês estão aí lá no Olimpo, né, que é de repente viver só da música mesmo, aquela coisa, essa efervescência, festivais. A gente hoje faz parte de uma rota de festival internacionais aí, que é bem interessante. Numa dessa aí, tem um espaço aqui, outro ali, vocês acabam. Poxa. Tá aí. E claro, divulgando a cidade de Ubatuba. Se Deus quiser, claro. Valeu, então, rapidinho, vou deixar o som aí, tarde demais, isso. Já que tá tarde demais aqui. Minha preferida essa daí. Ok, então, valeu mesmo. Falou, valeu, Complexo Jabrum. B, fica ligado aqui, próxima semana a gente tá de volta. Lembrando, facebook.com/espaço local ou gaivota.fm.br. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Um beijo e tchau. Na sequência, vai chegando a Voz do Brasil. Valeu. Você feriu os meus sentimentos. E agora que decide voltar atrás? Você não sabe o quanto que eu sofri quando você não estava nem aí pra mim. Nem aí pra mim. Ontem gostava de você, mas esse seu orgulho fez eu te esquecer. Me convenci. Espaço Local.